Roger, 3170, continuar Delta. Bom dia, sua identificação, chegada Mari, desça para 2000 pés, ajuste altímetro 019. Reporte no localizador estabilizado, 390. 2000 pés, 019, chegada Mari, reportará no SG estabilizado para 3170. Oi, Calder, 5397, tá no meio, tá tapando o seu flashback aqui, né? Pego 5397, confirma, tapando pro push? Afirmo, 5397, tá pronto. Aprovado, bate no portão 05, chame para o táxi. Aprovado, flashback aqui, né? Chamar a porta do táxi, 5397. está pronto para o taxi. Tem 77 a bordo com 4 horas e 10 de autonomia, alterna São Luís. Táxi de Alfa, reporte pronto, ponto de espera, ajustado 1019. Autorizado o táxi de Alfa, reportará pronto, ponto de espera da 10, prefeito, 897. Oi, após a Índia, prossegue via Bravo ou via Charlie? Depende do senhor, se tiver condições de colar via Charlie, mas se quiser prosseguir via Brava até o ponto de espera. Eu segue então via Brava até o ponto de espera, porque eu tenho que ir. Autorizado 30 em decolar, o vento 200 graus com 7 nós. Autorizado alinhar e decolar, 3 a 7. Controle Salvador, trip 5317. Controle Salvador, trip 5317. 53-17, contato radar, suba o 380. Para o 380, trip 3317. O 3170 desce para 2000, reporte localizador, ajuste no 019. 2000, reporta no localizador no 019, 3170. Controle, boa noite, TAM 3520, tem a informação Delta. TAM 3520, voo em Duna, desça 2000 pés, ajuste no 019. 2000 pés, no 019, voa Duna, 3520. Estabilizado no localizador 3170. 3170, torre 198, decimal 6. 86, bom. Bom dia, tá 3070 no localizador. 3070 avistado, cheque trem, pouso autorizado, vindo 200 Gross, chefe nós. Livre pouso na 10, tá 3070. Ação externo, baixado e travado, tá 3170. Enter, pouso autorizado, vento no momento de 200 graus com 8 nós. Livre pouso 10, 3170. Controle Salvador, trip 5317, solicita proa de trova. Trip 5317, chame Recife, coordene 12545. 12545, 5317, boa. Zero, bem-vindo, sala agora às 40, direita, não escuta. Prosseguindo Alfa, Juliette, até remota 1-3 do principal. Direita, Alfa, Juliette, remota 1-3, na sua escuta está 3-1-7-0. Um 8-6, sendo identificação, desça para 2.000 pés, chegada da Mari, ajuste no 0-9. 2.000 pés da Mari, no 0-9, no 2-6. Está só de frente do campo no momento, já. Confirme. Ele pode acompanhar as condições do campo no momento. Aguarde. aeronave de aproximação à torre informa que não chove sobre o campo, a pista está molhada e operação visual. Bom, nós também, obrigado. Thank you. São 3520, torre 186. São 3520, torre 186. 186 agora, 3520. Voo no 86, autorizado em LS. Radar 90, boa noite, Nogueira. 3520, final, baixar travado. 90 avistado, pista livre, pouso autorizado, 110. Vento 190 graus, continue nós, pista de úmida, dá uma olhada. Livre, pouso 3520, confirma o vento? 190 com 8. 90 com 8, obrigado.